ouvintes. Começa agora para todo o Brasil. Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. A forrosar com a gente. No ar. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Opa, meu filho, tá começando. E já começou mais um Central do Forró. Meu filho, opa, é bom demais estar aqui na presença de todos os MCs. Seja muito bem-vindo, começando mais um Central do Forró. Aliás, já começou essa bagaça, meu filho, amista! Meus senhores e minhas senhoras, os meninos, as meninas, as garotas e os garotos! Meus jumentos e minhas jumentinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Central do Forró, meu filho! Aqui pela sua emissora número 1! Obrigado pelo carinho, hein? Desde já, o véio já vai agradecer a você, meu filho! É. E se é Central do Forró? Vamos deixar de conversar muito e botar forró pro povo dançar. Calcinha preta, filmes e história. A Cunha e música nova, meu bem. Vá! Queria viver com você um conto de fadas, uma linda história com final feliz. Um filme com cenas de ação, paixão e romance, que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. A realidade dói, sem você eu fico perdido. Homem-Aranha, Super-Homem, a sua Lois Lane. Até o ovo tem o seu amor. hoje eu lembrei tanto de ti. Será que perto de mim senti o teu calor? Mas o tempo passa e você não vem. Será que sente falta de mim também? Aqueles meus momentos que nós dois passamos, só sei que continuo te amando. Dói demais essa distância então, machuca no peito o coração. Dói demais, volta por favor, pro nosso aconchego do amor. Sofrimento aos poucos foi chique. Eu não tenho certeza se deixei, só cansei. Canta, Natal! De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. Segui. Sabe aquele que não tem, que não tem. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e grita. Eu tô tão. Eu tô fugindo aqui em Natal e dando raia pra mim. Tomando teu gelo com esquia de burro. Vamos que vamos! Você é cavaleiro, você é você pedir pra eu deixar a pena. Criei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui. Sabe aquele gelo que você me deu? Todo mundo com a cima. Eu tô tomando ele na balada com si. Eu tô tomando o teu gelo com ski haribu. Eu tô curtindo pra galera e dando vaia pra tu. Bora! Eu tô tomando o teu gelo com ski haribu. Eu tô curtindo aqui na tal e dando vaia pra tu. Juara! Sozinha no meu quarto, a noite fria, então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real vazias, em passos lentos desisti, pois em toda a cidade chovia. Um coração banda, viu? Mensagem Tempo da Bexiga. Pra escutar essa banda estilo. É, só quem traz isso à tona de novo é o Coronel Joaga. Meu filho, forró antigo é bom demais. Meu filho, você tá com quem? Tá com dor de dente hoje, é? Esse cabeça de parafuso é muita resenha, meu filho. Oxe! Bora, Coronel Juara! Ô, velho mais safadinho do meu Brasil! Vai trazer um forradinho pra você, meu filho. Mais forró das antigas, né? Cavalo de Pau é o nome da banda, meu filho. O nome da música, Promessas. Pronto, vá. Acuim. Excelente final de semana pra todo mundo. Mesmo com sua gentileza.

noite, ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir. Adoro tuas carícias loucas quando me beija a boca. Vai perceber, vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, e dentro do meu peito só tem amor. Perdeu uma chance, a vida lhe deu, cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou. Chora e diz que está arrependida. Desta parte eu estou feliz. Alguém curou as feridas que você deixou. Não, viu? Aqui é pau na mureta, minha filha, é pau na mureta, é o Central do Forró e o Coronel Joara chegando pra você, forró das antigas, Mastruz com leite, a cunha! De ti, amor, de teu ser aqui perto de mim. Senti o teu calor, mas o tempo passa e você não vem. Será que sente falta de mim também? Aqueles meus momentos que nós dois passamos, só sei que continuo te amando. Dói demais essa distância então, machuca no peito. Chego do amor. Dói demais essa distância então. coronel Ojuara. Bora, repertório novo. Vai, vai, essa vai tocar. Esse sorriso vai invadir sua mente. Não vai mais pra festa sozinha, mas a danada se aquietou, seu coração alguém lhe entregou. Mas a danada tá tão quietinha, não vai mais pra festa sozinha, mas a danada se aquietou, seu coração alguém lhe entregou. Quem conhece essa menina se surpreende quando vê. Hoje ela tá na linha, mas foi pago. Fogo desse amor. bocas. Quando me beija a boca, você me deixa flutuar. Eu quero, me faz mais um pouquinho, me leva pro seu ninho. Eu quero é fazer amor. Oh, oh, oh. Loucuras é assim, nós dois na cama. Tesão acende a chama. Juara! O nome dessa música é Me Tenta. Essa é a letra do ano, viu, Pichelinho? Não é essa não. É essa daqui, ó. Me entenda, foi eu te amei assim. Me entenda, não joga toda a culpa em mim. Eu nunca te traí, nunca te iludi, foi só descuido do meu coração. Me entenda, foi eu que te amei assim. Me entenda, não joga toda a culpa em mim. Eu nunca te traí, eu nunca te iludi, foi só descuido do meu coração. Me entenda. Vai, pegador! Me entenda, foi eu te amei assim. Me entenda, não joga toda a culpa em mim. Eu nunca te traí, nunca te iludi, mas só descuido do meu coração. Me entenda, foi eu te amei assim. Não joga toda a culpa em mim. Eu nunca te traí, nunca te iludi, mas só descuido do meu coração. Será que tem que ser assim? Eu gosto de você, você gosta de mim. entenda, mas me entenda direitinho, viu, meu filho? Também tocou forrozão das antigas lá pra cima, tocou coisa boa demais. Entrando o forró e o Coronel Ajuara, a gente sempre juntinho. Todo final de semana, não esquece, gente. É, todo final de semana, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, você tem um encontro com o Coronel Ajuara, o safadinho mais safadinho do meu Brasil. Forró dando continuidade, vamos tocar forró, porque aqui o forró não para. Aqui o forró não pode parar, meu filho. É dos pra lá, é dos pra cá, é no passinho, e a gente dançando, e se apaixonando, e sintonizando no central do forró, a cunha forró, meu filho. Sozinha no meu quarto, a noite fria, então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desisti, pois em toda a cidade chovia. Um coração falando mal de nós aí. horas e 43 segundos que ela me deu agora e contou pra todo mundo. Eu disse que eu não valho nada, que eu durmo, eu durmo bem. Agora vou na calçada. Ela falou que pro peruano nunca voltava, mas foi só. Joga a mão pra cima, Natal, tchau aí, quero ver. Fui o alvo do cupido desse. tá aí! Ai, amor! Qual é o nome da música, meu filho? Diz o nome da música, Banda Brucelose! Isso! Te amo demais! É! Ai, amor! Te amo demais! Oi, meu filho, quer participar com a gente? Aciona aí o ouvinte central, @hotmail.com. É, ouvinte central, @hotmail.com. E pega a tua música, véi. É tu pedindo e o véi tocando, meu filho. Essa gota serena da bexiga do rato. Coronel, desde já agradecendo a sua audiência, por que não a sua paciência? No próximo final de semana, o véi tá de volta aqui nessa mesma emissora, meu filho. É, só final de semana, mas o véi vem, e o véi volta, e o véi vai voltar. Viu, meu filho? Aguardo todo o MC, cheirando o coração de cada um. Tchau! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.